2043, pushback, estacionamento 07. Voltaram para o target do voo 2043. Agora. Sete, sobe. Autorizado com fins, nível 380, decola pista 10 curva à direita, saída Abor Elefa, após Nitibu, Vembe, India, Tango, Bravo, Oscar, Tupesulu 21 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5430. Autorizado 380 para o voo 097, destino a Confim, decola a Arba Elefa, curva direita, Índigo, Pesulu 21, controle 208 e transpone 5430, voo 097. 097, autorizado para o tiver funcionamento, pronto para o táxi. Autorizado posicionamento, é uma para o táxi, voo 097. Deu que a 60 confirma, já coloquei a interseção? Autorizado cruzamento, pista 0028, após estar autorizado. Delta, Alfa, reportando antes do táxi Juliette. Autorizado cruzamento da pista, para o cruzamento da táxi Juliette. Para o táxi do voo 2043, estamos com 189 a bordo, Galeão, 4 horas e 10. Está autorizado o táxi a parte 1, táxi a Índia, quando espera por cima 0, chame 2, Salvador, em 1895, hoje o centímetro no 0, no 7. Chefe, parte 1, Índia, espera da 10, 895, voo 2043. Salvador, boa noite, cruzamento 07. Cruzamento 07, identificação autorizada a chegada à mar, desça para o nível 050. Já na chegada à mar, gente, 310.

Bravo Tower, frequency 118.95. 18.94. Sinal 6310, desça para 2000 pés, o ajuste 1017, autorizada, sinal ILS e reporte estabilizado. 6210, 1017, desça para 2000 pés. 662. Decolado 03, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, decimal 8, J-60. Transfer 662, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Ok, understood, clear to land, runway 10, time 3662. JT, 60, pode parar, levando na 0, saída a MEMA. Salvador, aqui você tem a 310, poderia atuar, 1 da 310. Cruzada 3, 1, reporte estabilizado, assina 6310. 1, reporte estabilizado, seria possível controle a proa de monte, vou pro voo no 02043, por gentileza? Pede programação consciente pro voo 2043. Ah, ok, então, muito obrigado. O 2043, autorizado pelo centro, para de Mottcom. Direto do Mottcom, 243, obrigado. Controle Salvador, uma boa, Gol 096, cruza 220, para o 50 com a Silicon. Zona 096, sua identificação autorizada, chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari da 50, da também. Alguma possibilidade de destaque da presença? Autorizada para o destaque, Gol 096. Destaque, obrigado. On ground F08, DB right, call cover the ground frequency 121S09. 119 times 362. Channel F7, livre decolagem 10, vento 110 graus, 079. Decolagem na 10, Gol 097. Exposição 03 do Patinho. Alfa Juliette para o 03-3662. Alfa Juliette, posição 03 Patinho. Alfa Juliette, posição 03 Patinho. 2043, chame o centro Recife na frequência 125.1. 251, Gol 2043, obrigado, boa noite. Amém. Zero 97 decolada zona 0, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, voo 1097, boa noite. Oi Salvador, boa noite, zona 097. 097, boa noite, contato radar, voa para o nível 380, sai da água. 380 água, voo na 097. Estabilizado com aeródromo à vista, 63-10. Na 63-10, essa é a minha torre, em 198-95. 0, boa noite, livre pouso no 0, vento 1, 1 no 0 grau, 069. 163 no 0. Você confirmou o vento para 6310, Sarita? 1-10 graus, 069. 20 graus. Zona 096, desça para 2.000 pés, ajuste na 017, autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, 096, obrigado. 3310, solo aos 13, livre direito, chamando Paulo em 1219. Direita 219, 6310. Paulo, boa noite, 3310, muito boa noite, sou autorizado TAP, Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, 41 para o 973, autorizado Galeão, nível 360, decola pistola 0, curva direita, saída da El, Lida Irumi, via 1-November-857. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5434. 360 autorizado, Rio de Janeiro, via para November 857, decola da 10, saída curva direita, Sael, Linda, Irumi. 208 ao controle, 5434, tração na sua bola, 973. Bola 973, estou correto, não pronto, se tivesse para mim. Camará. 1097, estamos sendo resistência em 128.8. 288, bola 9097. Salvador, boa noite, é posso falar 022? Salvador Ground, boa noite, aeroporto final 022, open information Victor, requesting ATC clearance. The frequency of ground is 11.9. 11.9, Porsche Call 022, copy. Do ground, boa noite, Porsche Call 022, copy the information Victor to Lisboa, request ATC clearance. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 350, runway 10, left turn, Momo departure is a bit, transition by Upper Zulu 44, post control frequency 120.8, squawk 5432. Clear to Lisboa, flight level 350, departure runway 10, left turn Momur, EBIT transition, upper Zulu 44, departure 10.8, squawk 5432, Portugal 022. Portugal 022, is back, correct, come right to push back and start up. Will do, Portugal 022, calling for push and start. 2096. Como 096, chame a torre, em 1895. 1895, obrigado, 096. Salvador, uma boa noite, a Lua no 096, vai passar onde a serra baixada e travada. Lua no 096, livre pouso no 0, menos 1, 0 graus, 079. Sim, tem livre pouso lá no 0, Lua no 096. Solo 24, Libre Gerente, chama Solo em 121, décimo 9. 219, boa noite. Solo Salvador, uma boa, no 096 de trânsito. 096, autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 0971. Alfa Juliette pro 9, no 096. Confirmando a posição 1 ou 9? 09. 09, obrigado. Decrecionamento na 973, no portão 4. 973, autorizado, chão pronto, táxi. Preparado. Salvador, Oxanero 6310, autorização para retífer. 3190, está autorizado Recife, nível 350. Decola funcionando zero, curva à esquerda, saída Pulca, Caju. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponda 5436. Autorizado Recife 350, decola na posição no zero, com curva à esquerda, saída Pulca, Caju, 120, décima 8, controle do transponda 5436. B310, posicionamento está correto, são prontos para o tiver acionamento. Afirmo. Solo Salvador, boa noite, eu estou 3258, de volta para Fortaleza 350. 3258, está autorizado Fortaleza, o nível 370, decola pista 10, a curva à esquerda, a saída Momo Fruti, via Uplis 19, pós Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponder 5442. Fortaleza, decola 10, curva esquerda, Momo Fruti, Pesuluno 9, Bangu, Abucu, 120, 8542, portão 2, são 3258. Então, 3258, protegimento está correto, são prontos para o tiver acionamento. Chamar. Subou 1973, CLB 185, Campinas com 340. Está autorizado táxi de Índia, com 0, chame Toy 1895, agite no 098. E a Índia no ponto 090, 295, com 1922, 973. Salvador, boa noite, 1973, ponte 0, gama 0, pronto. 1973, boa noite, Livre MR, colapso no 0, vento 1-0, grau 079. Além de colo 1-0, gama 973. Salvador em Portugal 022, requesting push and start. Push and start, correto, taxi, Portugal 022. Sim, vai em Portugal 022. Controle 1-2-0, decimal 8. 208, muito obrigado, uma boa noite. Controle, muito boa noite, é o Gol 1973, passando agora 1200 metros. 1973, boa noite, contato radar, só para o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, Gol 1973. Zora em Portugal 022, requesting a push and start. Portugal 022, clear to push and start, call right to taxi. Clear to push and start, we call you for taxi in Portugal 022. Bono 973, chama Santo Recife, 1251. 651, boa. Boa noite. Number 10, contact the tower. 118, this is 195, can 81018. Can 81018, clear to taxi approved. My name, Brandon. India, holding point 10, then we'll change to our 109.195, airport 0022. Paulo Salvador, boa noite, do 1096, com a Uísque, autorização, força. É 96, guarda cópia. Utilizado Fortaleza, nível 370, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo Proti, via Upis 19, Mois Bangu, Abuku, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5447. Autorizado, Bangu, Abuku, 4.7. Salvador Tower, boa noite, é postal 022. Clear line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Clear for line up and take off runway 10, airport 022. 429, rotacione identificação autorizada, chegada à margem, deixa para o nível 050. No 4298, mantenha chegada número 2 na aproximação. Well, 022 at 1846, call Salvador ground frequency 21.9. But 1.9, confirm my port call 022. Correction, 120.8. 120.8, and port call 022, correct? Porto bem, questionamento, 3858, portão 2. 3858, são autorizados, seus contatos. Chamada 3258, obrigado. Então, olha aí, pode calar 022, confirm the next frequency. E para dois? Port call 022, confirm the departure frequency for us. 120.8. 120.8, port call 022. Salvador, boa noite, port call 022, passing 2,700 feet, 1 more ID. A Portugal 022, radar contact, climate to flight level 350 on the Momo departure. Flight level 350, Momo departure, Portugal 022. Controle de Salvador, 2782, Azul Ciente da Whisky. Azul 2782, acione identificação autorizada, chegada Mari, desça para o nível 060. Identificou, Mari 060, number 2, para aproximação. Número 3. Maravilha, legal. Salvador, boa noite, Azul 2795, me escuta? 795 e está em contato radar agora 50 milhas nordeste do Salvador. Mantenha a proa de volta e reporte no diário de estudo. Tudo de bom, reportará no diário de estudo sem ter informação extra do 2.9. Ao telefone! Controle Ocean Air 6303, Ocean Air 4000. 3.3, autorizado até 2.000 pés, a livre LS e reporte estabilizado. Até 2.000, livre LS. Alguma tendência voadora? Uma 3, autorizada para a zona, reporte estabilizado. Zona, obrigado, tá, reportado. Taxi Otan 3858, está com 169 agora. Vamos falar alternativa autonomia? João Pessoa 330. Autorizado táxi Índia, quando espera a pista no 0, chame torre 1895, de centímetro no 018. 1018, dia Bravo, quando espera torre 1895, obrigado, bom fim de semana. Bumbo. Pode dar lá, gira tudo, aproxinha, Momo. Conforme Salvador, Portugal? É, pai, meu pode dar gira tudo, aproxinha, Momo. Cidade. Salvador, Xané, 3 tem referência do solo, pode descer 1.700 e voar externo? Sim, com referência está autorizado externo 1.700, reporte visual com a pista no zero. Sim, desce 1.700, chamará visual com a 1.0, Xané, 1.300. Salvador, são 3.2.8. 3.2.5.8, Líder Alinha, Líder Colapso no 0.20, no 2.0, grau 0.7.8. Líder Colapso, então, no 0.7.8. É Portugal 022, contact Salvador, correction. Contact Recife Center, on frequency 126.85. 126.85, é Portugal 022, boa noite. Bye.